Lembrando que amanhã às 5 horas tem reunião do movimento estudantil aqui de Cajazeiras, aqui mesmo, não é isso? Isso aí. A gente vai tocar a música agora de um cara chamado Zé Ramalho, vocês conhecem? Vamos ver se vocês conhecem essa daqui. Na bateria, Pedro Felipe, o BF. Também me ilumina, me leve nos cabelos, me lave na piscina. Cada ponto claro, tenta que cai do mar, cada cor diferente, que tente clarear. É noite que vai chegar, é claro que é de manhã, é moça e anciã. O pelo do cavalo, o vento pela crina, o hábito no olho, veneno lamparina. Baixo dos sete quedas, querendo me levantar. Baixo do meu cabelo, a fonte de se banhar. É ouro que vai pingar na prata do camelô. É noite do meu amor. É noite que vai chegar, é claro que é de manhã. É moça e anciã. É contigo, Johnny. Cada cor diferente que tente me clarear. É noite que vai chegar, é claro que é de manhã. É moça e anciã. É hoje que vai vingar na prata do camelô. É noite do meu amor.